O tempo está ficando curto, eu não consigo me encaixar. O dia está ficando apertado, estou tentando me acomodar. A violência está ganhando espaço, a mercadoria é interessante. Está vendendo no mercado da vida o produto impactante. Conseguiram fazer com que o nível mais baixo fosse atingido. A hipnose da grande massa, todos agora estão iludidos. O telefone não toca mais, nenhuma notícia boa vem. Eles não podem reclamar, pois sempre tem o que lhes convém. As escolas estão fechadas, professores desmotivados, mas os bares estão abertos, oferecendo um remédio barato. A cada gole o ser humano se transforma num igual e perde a essência, rastejando nos cantos imundos, ele perdeu a sua decência. As dentro da sua casa vão fazer parte da rotina, até o ponto em que pode atingir a mais elevada maldade ativa. É aí que entram os espíritos inferiores que montam a ideia. Dentro da sua mente doente, a faca agora perfura a traqueia. A violência toma conta, o tempo não vai fazer nada, ele só vai passar rapidamente, adiantando a sua falha. Não seja o agressor, não seja o oponente, siga a vida normalmente, tranquilize a sua mente. A violência toma conta, o tempo não vai fazer nada, ele só vai passar rapidamente, adiantando a sua falha. Não seja o agressor, não seja o oponente, siga a vida normalmente, tranquilize a sua mente. Não enxerga mais ela como ser humano e sim como um bicho. A maldade vai ser extrema e o resultado é o homicídio. A faca vai entrar no peito e repetidos serão os golpes. Os vizinhos não escutam os gritos daquela que vai de contra a morte. Está sofrendo, amarrada, não pode se defender. Infelizmente vai ser mais uma onde ninguém vai se comover. Alguns minutos no jornal sensacional pra dar ibope, mas eles desligam só a TV porque incomoda o horário nobre. Atrapalha a refeição daqueles que estão em volta da mesa. Um cadáver não faz diferença pra quem leva a vida serena. A morte só choca quando é com alguém da sua família. Caso contrário é uma notícia, mas um fruto da carnificina. A revolta vai tomar conta quando seu ente estiver dilacerado, implorando por socorro, e o socorro for demorado. Vai começar a questionar o sistema do qual você sempre fez parte, mas não percebeu que era assim porque não disparou o seu alarme. A violência toma conta, o tempo não vai fazer nada, ele só vai passar rapidamente, adiantando a sua falha. Não seja o agressor, não seja o oponente, siga a vida normalmente, tranquilize a sua mente. A violência toma conta, o tempo não vai fazer nada, ele só vai passar rapidamente, adiantando a sua falha. Não seja o agressor, não seja o oponente, siga a vida normalmente, tranquilize a sua mente.